Faz a coreografia, desce e rebola no baile, menina. Fica à vontade, chapa de bebida. Faz TikTok, convoca um amigo. Sempre tem foto na história. Ela de Gucci, eu de Maricore. De Melo, ela de Apple Watch. Tô de Mizuno, ela de Nike Shox. A cara de tralha que ela gosta. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel Vídeos. Aqui, o grave é forte. A cara de tralha que ela gosta. Bote na égua por o deboche. Passei de nave e brigou um recorte. Tomou na minha bala, love. De fleque peita da loja. A cara de tralha que ela gosta. Bote na égua por o deboche. São Francisco, Mickey.